abre tua porta, me aceita de volta, e o que mais importa é amar é paz. Sem o teu carinho não sei onde vou, perdido estou, preciso te ver. Teu amor eu quero, adoro, aceito, não vai ser desse jeito que vou te perder. Teu amor eu quero, adoro, aceito, não vai ser desse jeito que vou te perder. Teu beijo de mel, olhar imprudente o corpo, carente, muito sedutor. Não sei se um dia fui irreverente, mas ficou na gente a marca do amor. Teu amor eu quero, adoro, aceito, não vai ser desse jeito que vou te perder. Teu amor eu quero, adoro, aceito, não vai ser desse jeito que vou te perder. Na palma da mão, homens e mulheres. Que seja de Recife, de Natal, de Maceió. A todo momento lembro de você. Tentar esquecer é difícil demais. Abre tua porta, me aceita de volta. O que mais importa é amar é paz. Sem o teu carinho não sei onde vou. Perdido estou, preciso te ver. Teu amor eu quero, adoro, aceito. Desse jeito que vou nada. Teu amor eu quero, adoro, aceito, não fazer desse jeito que vou te perder. Teu beijo de mel, olha imprudente, e o corpo bronzeado do jeito que eu gosto, hein. Não sei se um dia fui irreverente, mas ficou na gente a marca do amor. Em cima, em cima, em cima. É o que mais quero. E acordar. Teu amor eu quero, adoro, aceito, não vai ser desse jeito que vou te perder. Teu amor eu quero, adoro, aceito, não vai ser desse jeito que vou te perder. Quem ama nunca perde a pessoa amada, sempre ganha. Carinho, consideração, beijos e abraços, muitas considerações. É, o que mais quero é dormir nos teus braços e acordar juntinho. Teu amor eu quero, adoro, aceito, não vai ser desse jeito que vou te perder. Teu amor eu quero, adoro, aceito, não vai ser desse jeito que vou te perder. Teu amor eu quero, adoro, aceito, não vai ser jeito que vou, que vou. 9:23. Atenção, Tamandaré! Neste São João, tá todo mundo aproveitando o arraial de preços baixos e facilidades do Lojão de Fábrica. Toda a linha de móveis, colchões, camas box e eletro em até 10 vezes sem juros. E não para por aí! Só aqui, no arraial de preços baixos e facilidades do Lojão de Fábrica, a entrega e a montagem dos seus móveis é inteiramente grátis. Vou repetir. Só aqui, no arraial de preços baixos e facilidades do Lojão de Fábrica, toda a linha de móveis, colchões, camas box e eletro em até 10 vezes sem juros, com entrega e montagem inteiramente grátis. E mais, nas compras a partir de R$ 399, você ganha um super brinde. Não perca tempo nem dinheiro. Vá agora mesmo aproveitar o arraial de preços baixos e facilidades do Lojão de Fábrica. Em Tamandaré, temos 3 lojas repletas de ofertas. Loja 1, Rua Leopoldo Lins, próxima à Padaria Cristal. Loja 2, na Rua Nova Afogados, no Pátio da Feira. E loja 3, o Lojão de Fábrica Prime, uma super loja com produtos exclusivos. Tudo com preços promocionais pra você. Corra e aproveite! Alô, Tamandaré!

é sucesso. Toca aqui. Rádio Estrela do Mar FM. Cabra desmantelado que gosta de vaquejada, de forró, de cabaré. Pensa no cabra namorado e se quiser ser meu amor, venha do jeito que vier. Pensa no cabra desmantelado que gosta de vaquejada, de forró, de cabaré. Pensa no cabra namorado e se quiser ser meu amor, venha do jeito que vier. Pensa no caboclo apaixonado que ama a vida do gado, que gosta do funaré. Pensa que o mundo tá girando, que o forró de cirana é o choro da mulher. Touro, zanga de valente, cachorros que morde a gente, me abraça com jacaré. Mão na cabeça da lacra, só peço, não me atrapalha, eu sou do jeito que quiser. É sirino e sirão, dois cabas, irmão até lá. Pensa num cabra desmantelado que gosta de vaquejada, de forró, de cabaré. Pensa num cabra namorador e se quiser ser meu amor, venha do jeito que vier. Pensa num cabra desmantelado que gosta de vaquejada, de forró, de cabaré. Pensa num cabra namorador e se quiser ser meu amor, venha do jeito que vier. Pensa num caboclo apaixonado que ama a vida do gado, que gosta do funaré. Pensa que o mundo tá girando, que o forró de cirana é o choro da mulher. Pensa touro, zanga de valente, cachorro que manda a gente, me abraça com jacaré. Na cabeça da lacra, só peço, não me atrapalha, sou do jeito que quiser. Pensa no cabra desmantelado que gosta de vaquejada, de forró, de cabaré. Pensa no cabra namorado e se quiser ser meu amor, venha do jeito que vier. Pensa no cabra desmantelado que gosta de vaquejada, de forró, de cabaré. Pensa no cabra namorado e se quiser ser meu amor, venha do jeito que vier. Pensa no caboclo apaixonado que ama a vida do gado, que gosta do funaré. Pensa que o mundo tá girando, que o forró de cirana é o choro da mulher. Pensa touro, zanga de valente, cachorro que morde a gente, me abraça com jacaré. Morde na cabeça da lecra, só peço, não me atrapalha, sou do jeito que quiser. Festa Junina, com estilo e tradição, é na Real Modas. Venha conferir o maior festival de botas masculina, feminina e infantil. Lindas botas das melhores marcas, para você arrastar o pé no salão. Novidades em tênis, sapato social, sandálias, sapatilhas, papetes para toda a família. Na Real Modas tem variedade em jeans e lindas peças em xadrez. Toda a seção de confecção repleta de novidades e tendências da moda adulto e infantil. Calças, bermudas, jaquetas, camisas, vestidos estilosos, saias e muito mais. Tudo em até 10 vezes no cartão. Festa Junina com estilo e tradição é na Real Modas. Rio Formoso, Itamandaré. Chegou a hora para você parar de andar a pé. Venha para Chinerai Itamandaré. A parcela que cabe no seu bolso é aqui. Funcionando das 8 às 17 horas. Às margens da rodovia PE60, sem número. Com ofertas exclusivas e os melhores modelos de motos para você. Tá na hora de tirar aquele sonho do papel e tornar realidade. Venha para Chinerai Itamandaré. Visite o nosso perfil no Instagram, @Chinerai Itamandaré. Chegou a hora de você parar de andar a pé. Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, o Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, o Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, o Unicesumar em

coração. Foi abrindo as portas, invadindo tudo, e eu ficando mudo e sem reação, mas querendo tudo desse amor que tomou conta do meu coração. A melhor rádio do litoral sul de Pernambuco. Estrela do Mar, 87.9 FM. Agora que você chegar em casa, nossa barca de ave do rio. Foi nada não, mulher, foi a carroça que deu prego, agora que saiu. Ai, ai, ai, você quer engabelar o carro, no bolo no prego, de outra pra contar. Ai, ai, ai, tu não acredita, meu, o prego do nosso carro foi o prego no pneu. Ui, esse cheiro de bebida, minha querida, que eu vou lhe contar. Ai, logo vamos que eu tô te esperando, eu não sei até quando você quis aguentar. Parece não, mulher, que eu te amo tanto, mas no seu canto outra mulher não vai entrar. Ai, ai, ai, você quer me engabelar, olha a cara do bonito disparado pra danar. Ai, ai, ai, meu amor do palhaço, vem entrar junto de mim, deixa essas brigas pra lá. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou te perdoar só mais essa vez, só essa. Esse forró. E quem tá gostando do forró daquele gritão aí? Chega aqui, Janso. Ai, menino, chega juntinho. Vamos dançar um forró gostoso. Menino, faz assim comigo, faz assim comigo. Não que eu me derreto toda. Carente do jeito que eu tô. Você me aperta, me abraça e não me beija a boca. Chega devagarinho com gentileza. Safado, a conversa tá querendo me enganar. Menino, faz assim comigo não. Se não vou ter que dividir meu coração. Menino, faz assim comigo não. Se não vou ter que dividir meu coração. Menino, faz assim comigo não. Se não vou ter que dividir meu coração. Menino, faz assim comigo não. Se não vou ter que dividir meu coração. Menino, faz assim comigo não. Que eu me derreto toda. Carente do jeito que eu tô. Você me aperta, me abraça, ainda me beija a boca. Chegar devagarinho, gente, se me afasta mesmo é de namorar. Mas eu tenho namorado esse menino safado. A conversa tá querendo me enganar. Menino, faz assim comigo não. Se não vou ter que dividir meu coração. Menino, faz assim comigo não. Se não vou ter que dividir meu coração. Menino, faz assim comigo não. Se não vou ter que dividir meu coração. Ter que dividir meu coração. caixote, baião de leste a oeste. Tem a bondade nos olhos de um homem trabalhador que usa chapéu de palha com humildade, sim senhor. Tem a bondade nos olhos de um homem trabalhador que usa chapéu de palha com humildade, sim senhor. Mas apaga a lamparina deste lampião, lampião de virgulino, ninguém bota não. Já pensou o ribuliço que pode dar? Se apagar o lampião a coisa vai mudar. Mas apaga a lamparina deste lampião, lampião de virgulino, ninguém bota não. Já pensou o ribuliço que pode dar? Se apagar o lampião a coisa vai mudar. Mas apaga a lamparina deste lampião, lampião de virgulino, ninguém bota. Rádio Estrela do Mar FM 87.9. Estação.

87,9. Estrela do Mar FM. Quebrei num dentro um taco da literatura, tô na história, tô e sei que sou motivo pra falar. Entrei de cara, cara, tô caindo fora, tá no tempo, já é hora de poder me desfrutar. Semente negra, eu sou raiz poderosa, aguada em verso e prosa na cacimba de velar. Meu canto tem um chaco, chaco de uma cuia, tem, tem, tem as manhas que o mestre louco plantou. Pra colher eu canto assim que nem vem, vem, e soar como um acorde de sanfona. Festejar que nem passarinho no xerém, namorar com as batidas das abumbas, tum, tum, tum, bate, bate meu coração. Por um forró que nem o de passagem funda, tum, tum, tum, bate, bate meu coração. Da lisa bumba, jacos no pandereais, tum, tum, tum, bate, bate meu coração. Se essa morena não me quer, não quero mais. Quebrei num dentro um taco da literatura, tô na história, tô e sei que sou motivo pra falar. Entrei de cara, cara, tô caindo fora, tá no tempo, já é hora de poder me desfrutar. Semente negra, eu sou raiz poderosa, aguada em verso e prosa na cacimba de velar. Meu canto tem o chaco, chaco de uma cuia, tem, tem, tem as manhas que o mestre touro plantou. Pra colher eu canto assim que nem vem, vem, e suar como um acorde de sanfona. Festejar que nem passarinho no xerém, namorar com as batidas das abumbas, tum, tum, tum, bate, bate meu coração. Por um forró que nem o de passagem funda, tum, tum, tum, bate, bate meu coração. Da lisa bumba, jacos no pandereais, tum, tum, tum, bate, bate meu coração. Se essa morena não me quer, não quero mais. Estrela do Mar FM, a rádio que toca mais música em Pernambuco. Fui uma festa com você de concertina, o nosso amor é um eterno madrugar. Pode no saco, na sacola, essas manquinhas, falar nos peitos para a gente se grudar. Agarradinho, balanço que tem direito, um grande amor dentro da sala se explodindo. E tomou conta do salão toda zonzeira. É o chiado do chinelo, chinelinho da gelinho, chiadinho da chinela, ei, ei, a tamanquinha tamanca, ei, ei, ei, tanta chinelinha, ei, ei, chega a poeira levantar, ei, ei, ei, diava tanta chinelinha, ei, ei, essa tamanquinha tamanca, ei, ei, diava tanta chinelinha, ei, ei, chega a poeira levantar. Achei tão bom, achei tão bom, provado teu beijinho mais doce do que bombom. Achei tão bom, achei tão bom, provado teu beijinho mais doce do que bombom. Achei tão bom, achei tão bom, provado teu beijinho mais doce do que bombom. Achei tão bom, achei tão bom, provado teu beijinho mais doce do que bombom. O nosso amor é uma eterna madrugada. Bote no saco, na sacola, essa manquinha. Cola nos peitos para vir se grudar. Agarradinho, balanço que tem direito. Um grande amor dentro da sala se explodindo. E tomou conta do salão toda zonzeira. É o chiado do chinelo, chinelinho da gelinho, chiadinho da chinela, ei, ei, ei. Essa manquinha está manca, ei, ei, ei. Dia volta da chinelinha, ei, ei. Chega a poeira levantar, ei, ei, ei. Dia volta da chinelinha, ei, ei. Essa manquinha está manca, ei, ei, ei. Dia volta da chinelinha, ei, ei. Chega a fumaça levantar. Achei tão bom, achei tão bom. Travado teus beijinhos mais doce do que bombom. Achei tão bom, achei tão bom. Travado teus beijinhos mais doce do que bombom. Achei tão bom, achei tão bom. achei tão bom. Tava de teus beijinhos mais doce do que bombom. Achei tão bom, achei tão bom. Tava de teus beijinhos mais doce do que bombom. Essa é boa de ouvir. Essa rádio é feita para todas as idades. Rádio Estrela do Mar FM, 87,9. Banda Estilos ao vivo e romântica pra mexer com o coração da galera. Me ter nos teus sonhos. Faça de conta, não me responda, que eu não te respondo. Já cansei de lhe dizer, nós não temos nada a ver. Eu não quero mais saber de você na minha vida. Os meus olhos não te veem, não sentimos mais prazer. Eu não quero mais você pra viver dividindo a rotina. E aí, galera? Faça de conta que eu te amo por toda a vida. Faça de conta que sente saudade de mim na partida. Faça de conta que eu te amo por toda a vida. Faça de conta que sente saudade de mim na partida. Sei te lhe dizer, nós não temos nada a ver. Eu não quero mais saber de você na minha vida. Os meus olhos não te veem, não sentimos mais prazer. Eu não quero mais você pra viver dividindo a rotina. Faça de conta que eu te amo por toda a vida. Construir ou reformar no Depósito de Cimentos Toledo. Você vai encontrar uma ampla variedade em materiais de construção. Lajotas, lajes, pré-moldados, ferragens e uma super variedade em tintas, conexões e muito mais. Já sabe, né? Vai construir ou reformar e tá precisando de material? Passa no Depósito de Cimentos Toledo ou ligue 3676-2689. 3676-2689. Avenida Santos Dumont, número 320. Ao lado da garagem da Prefeitura de Tamandaré. Depósito de Cimentos Toledo. Vai construir ou reformar? Vem pra cá!